Three stages to this game. You play, you compete, and lethal. When you're a kid, you play. You play because you love this game. You love the game of football. Then you start learning fundamentals. You start learning technique. You start learning how to compete and how to win. Now the third stage, not everybody gets to the third stage. Not everybody gets to be lethal. But when you get a group of guys, a team like this, that loves one another, that plays for one another, that's lethal. Yeah. When you go in every game and know that you got a chance to win, no matter what the circumstances, you will find a way to win. Yeah. That's lethal. Yeah. So all season long, we played, we competed, and tonight, we are lethal. Yeah. So yeah. Man, we don't take one division. Win. There is a house in New Orleans. They call the Superdome. It's been a ruin. Many a poor boy. And God, I know I'm one. Começa agora. We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação, Caio Rossini. Salve, salve, meu povo. Salve, salve, minha pova. Estamos começando mais um We That Podcast, um We That feliz. Afinal de contas, vencemos. Estamos na final da NFC. Está todo mundo ainda nervoso com aquele jogo. Eu duvido, mas eu duvido muito que alguém não tenha lembrado do jogo contra o Vikings depois que o Lutz perdeu o field goal. Mas em 2019, ou temporada de 2018, tínhamos um cara chamado Marshall Lattimore para salvar o time de um início de jogo desesperador de Drew Brees. Para falar de tudo isso, a gente começa esse We That Podcast de hoje assim. We That, escalação. E vamos apresentar a galera, começando sempre por ela. Tudo bem, Jé? Tudo bem. Desculpa aí, meu microfone tá uma bosta, não sei o que aconteceu. Se alguém souber arrumar, me avise. Toda vez que abre o Hangouts, ele começa a dar tilt. Se alguém aí que estiver ouvindo souber como arrumar, tamo aí, feedback. E, em terra de Deus, Breeze, Santo Nicolau não faz milagre. Abraços. E aí, Gu? E aí, galera? É, bateu aquele desespero, mas o time foi grande nesse jogo. Foi bonito. E o Vazito? Fala, Caio. Fala, galera. O 16-3 tá logo ali, moleque. Super Bowl, aí vamos nós. We That, estrela móvel. E temos convidada especial também. Estamos com a Erika, da NFL de Bolsa, que já participou conosco, né, Erika? E a gente falou que a gente enche o saco. A gente é aquele primo chato que vai uma vez em casa, gosta, depois volta sem ser convidado, sabe? A gente já tá enchendo seu saco de novo. Seja bem-vindo ao We That Podcast novamente. Oi, gente. Capaz, pelo amor de Deus, adorei vindo outra vez e vou. Hoje vai ser ótimo também de novo. Bem tranquilos hoje, né, com o jogo, com a vitória, mas com aquele medinho ainda do que pode vir, do que quase aconteceu ontem também, né, então. That podcast. As the clock hit zero, and they took the extra point. They get this off with a two-minute warning. A little surprise. Foles back, throws. Intercepted. It went right through Jeffrey's hands. It's Lattimore. Bom, acho que esse jogo contra o Philadelphia Eagles, a gente teve uma participação impressionante da torcida em tirar o time do buraco. A gente vai falar um pouco disso, mas como a torcida ajudou a gente a ganhar o jogo, acho que nada mais justo da gente começar esse podcast ouvindo a voz do povo. A gente fez as nossas enquetes nas redes sociais, né, Jé? Pra saber melhor e pior do jogo. A galera sempre participa, coloca lá seu nominho que acha que é o melhor e o nominho que acha que é o pior da partida. Já de uns tempos pra cá, a gente já teve uma mudança no pior do jogo, porque paramos de ter sempre Apple ou Ken Crowley. Já é um bom começo. E fizemos essa eleição também e temos os resultados, né, Jé? Temos. Foi, começar pelo pior do jogo, foi unanimidade, tanto no nosso Facebook, só procurar lá, Saints Brasil, foi o pitch. Todo mundo reclamando do pitch, que teve um jogo horroroso. E no Twitter também, todo mundo reclamando que o pitch teve um jogo horroroso. Só uma aspa aí que surgiu no Twitter hoje, a informação de que talvez eles estejam jogando machucado, mas eu tentei procurar de novo e o cara deletou o tweet, então fica aí a interrogação se estava super machucado jogando pós-cirurgia ou não. Vou procurar mais em breve, mais informações no nosso Twitter. E no nosso Facebook, pessoal dividido entre o melhor do jogo. Muitos citaram o Michael Thomas, que, meu Deus, foi espetacular contra o Eagles. Destruiu a secundária do Eagles. Entre o Lattimore, que se não fosse a interceptação dele, eu acho que o momentum do jogo não teria mudado assim para os lados do Saints. E eu espero que seja só pelas zoeiras, estou citando o Tyson Hill também. O cachorro está latindo. Até minha cachorra discorda que o Tyson Hill não deveria estar na seleção. Mas... Oi, Milu! Mas muita gente falando também da torcida, né? Que tava absurda contra o Eagles. E a torcida fazia tanto barulho quanto a Milu, que é uma torcedora nata do Saints. E a gente percebe isso pela empolgação que ela também participa do Idete Podcast. Vamos começar falando do Pitt? A linha ofensiva, de uma forma geral, não teve aquela atuação de encher os olhos. Mas e o Pitt, gente? A informação que a Jé falou veio até, se não me engano, do Nick Underhill, se não me engano, falando que ele quebrou a mão no último jogo da temporada regular, fez uma cirurgia na semana de bye e está jogando no sacrifício. É motivo para ele jogar tão mal? Sinceramente, eu não sei o quanto, eu queria, talvez a gente... Talvez possam me ajudar sobre técnica de linha ofensiva, mas eu não sei o quanto a mão dele interfere, porque ele tava jogando muito alto. E isso não tem a ver com a mão, tem que ver com a postura do tronco dele, né? Com o quadril e tal. Muitas vezes, tanto naquela. Tem uma jogada que o Fletcher Cox joga ele no chão. E ele agarra o Fletcher Cox pra ele não matar o Reese. E tem outra que o Halotinata também vai jantar o Tayson Hill e ele agarra porque ele tá muito alto. Ele não tá tendo controle. E normalmente aquela história, né? O homem mais baixo ganha. Quem tiver mais baixo, mais bem, com centro de gravidade mais bem estabilizado, vai vencer. Por isso que me incomoda. E acho que o Caio comentou com a gente depois do jogo que, tipo, chega uma hora, tá todo mundo machucado. E a gente sabe que, por exemplo, o Armstead joga sei lá como, né? Ele tá jogando. Ele deve estar dopado de relaxante muscular, porque ele tá todo quebrado, né? Ele rompeu o peitoral durante a temporada. O Ramchek tá machucado também, né? Eu acho que os mais saudáveis ali é o Unger e o Warford. Mas o Pitt é o elo fraco dessa linha ofensiva. A gente sabe disso dessa temporada, né? Não é de hoje que ele não vem fazendo grandes partidas. Ele é o elo fraco dessa linha ofensiva. Ele já a gente sabe disso. Ele é um cara que veio pra ser um left tackle. É só lembrar que ele é left tackle no college. Ele veio bem pesado. E ele vem sendo um titular regular, assim. Ele não é grande coisa. Ele tem bons momentos. Mas, assim, ele não pode jogar tão mal. É muito ruim. São muitas faltas. E nos playoffs isso complica demais. Complica demais, os times precisam ser disciplinados. Você vê o Patriots quase não faz falta. Tudo que você tem de modelo, você tem que olhar pro Patriots. E é só ver o que o Patriots faz nos jogos de playoff quando as coisas importam. É um time extremamente disciplinado, né, durante a temporada inteira. E aí ontem o Patriots, se eu não me engano, ele teve 4 ou 5 faltas. Eu tenho que confirmar ainda. Foram 4 faltas. Holdings, false starts. 4 faltas. 30 jardas ao todo. Sabe, um jogador só. Fazer o time voltar 30 jardas. Num jogo que o Saints correu atrás. Naquela campanha maluca de 11 minutos, sabe? E o que chama a atenção dessa campanha, o Saints foi obrigado a conseguir 117 jardas. O próprio Drew Brees brincou, né? Foi um drive de 117 jardas pro Saints por causa dessas faltas do Pitt. E outra coisa que chama a atenção, eu tô puxando aqui a quantidade de snaps em relação a cada um dos jogadores do Saints, pra gente falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o que mais chama atenção em relação ao Pitt é exatamente isso que o Igor fala. Porque o Pitt já não é aquele cara. Eu entendo você colocar o Armstead machucado. Porque, pô, o Armstead, mesmo machucado, ele joga pra caralho. E ele sempre tá machucado. E ele machucado, ele é pro bowler. Então, beleza, esse cara você põe no sacrifício. Mas o Pitt, se o cara operou a mão há uma semana e ele já é ok, 100%, por que, que você vai colocar o cara pra marcar um Cox? Não faz sentido, gente. Eu acho que é muito por falta de opção também. Você tem os reservas que são garotos, né? O Cameron Tom e o Will Clapp. O Michael Ola é um cara que rodou. E é aquele cara que você fica assinando e mandando embora. E aí assinando de novo, mandando embora. Mas você tem o Bushrod, né? É, vai ele pode quebrar um galho ali. É, pode ser. O Will Clapp, ele tá bem nativo, né? É. Pra lembrar, o Will Clapp entrou até recentemente nas partidas que ele jogou, mas eu acho que não tínhamos essa opção nessa partida. Mas é o que vocês falaram. O Zach Striever, eu tava ouvindo a transmissão dele, né, que eu tava voltando de viagem, ele no começo do jogo ele defendeu o Andrew Spitz na primeira falta que ele fez, se não me engano. Ou nas duas primeiras, não sei. Mas aí o Gilles metendo pau nele. Só que o Zach Street falou que ele gostava do Andrew Spitz, que o Andrew Spitz ia melhorar e tal. Mas no fim do jogo eu não ouvi o que o Zach Street falou, então eu acredito que até o Zach Street deve ter se manifestado contra o Andrew Spitz, porque, cara, foi bizarro mesmo o que ele fez. Tirando o Pitch, linha ofensiva, tem um holder no, que foi marcado em cima do Anger, que foi um negócio ridículo, né, gente? Não teve nada. Aliás, foi um baita no bloqueio, porque ele deixa o tackle passar, dá quase que uma cotovelada na cabeça do cara e joga o cara no chão. Não tem nada ali que possa ser considerado holding. Mas o juiz deu. E demais? Linha ofensiva bem? No geral, até que sim, né? Tipo assim, não foi o melhor jogo, com certeza. Mas, quando precisou, eu acho que a linha ofensiva foi... Tirando nos dois primeiros drives, principalmente no primeiro drive não existiu, né? Tirando no segundo drive lá, que teve o segundo e terceiro drive que tiveram os probleminhas, mas a gente sabe, enfrentar a linha defensiva do Eagles é muito boa, então a gente sabe que ia sofrer um pouquinho, Fletcher Cox é talvez o segundo melhor da posição. Então, dentro do esperado, até que foi bem. A gente já viu atuações melhores, mas não tem muito o que reclamar, não. Foram dois sacks só, né? Pra aquela linha defensiva mesmo, que, pô, tem um monte de nome bom, foi... Não foi algo tão ruim. Eu consegui o snap count aqui, a linha ofensiva jogou todos os 77 snaps, incluindo o Pitch. É o que a Erika falou, né, foi pouco e, assim... É que a questão é assim, a gente tem um jogo no primeiro quarto, e depois a gente tem outro jogo. A gente tem um jogo que deu tudo errado, que a bola saiu errada, que o passe... Ele era bizarro, que não conseguia correr, que não conseguia bloquear, simplesmente foi bizarro e depois o time vai melhorando, sabe? Até o final e depois faz um segundo tempo muito bom. Então foram ajustes que o time fez que melhoraram a performance, assim. É difícil avaliar, esse jogo foi bizarro, assim, chegou um momento que o Saints parecia não ser um time de menino. Todo mundo parecia menino, o Breeze parecia um moleque, todo mundo. E depois virou o time que foi a first seed desse ano. Foi simplesmente isso. Aqueles dois fumbles do Breeze no primeiro quarto foi um troço muito absurdo, pelo amor de Deus. Nossa, o que mais me assustou, Erika, foi o fumble que ele não segura o snap. Isso é sim, erro de pois hook, é. Gente. Coisa de guri, sabe? É. Erro sabe, de guri. Isso é um negócio que você não vê na faculdade, cara. Sabe aqueles QBs que vêm do college só recebendo um shotgun? Que a bola só é lançada e ele não sabe receber a bola under center. Pareceu isso. Ele não entendeu a bola. E não foi erro do Ang, dá pra ver que a bola sai certo. O Breeze, ele tava meio desesperado naquele drive. Depois da interceptação, ele queria fazer alguma coisa. E ele não tava pensando direito naquele segundo drive. Não, mas um cara de 40 anos não pode não. Fazer isso, né? De sei lá quantos anos de experiência na NFL. Tipo, não tem condição. O outro fumble, tudo bem, o cara, não sei quem foi do Eagles que alcançou ele, tranquilo, sabe? Mas, pô, aquele ali que foi no snap foi horrível. Aquela hora ali, eu já comecei a pensar que não ia dar, sabe, o jogo. Ali depois, graças a Deus que se ajeitaram, foi, mas... O primeiro passe do Breeze já foi uma ideia estúpida. É, sabe, porque, cara... Você não precisa ser muito experiente pra saber que a primeira jogada de uma partida de playoffs, você não pode forçar uma bola daquela. E pelo que eu vejo, a opção pelo Ted Ginn foi uma segundo, né, o second check. A primeira opção era pro Kirkwood, o Kirkwood estava bem marcado. Eu acho que a cagada dele foi que ele deve ter lido zona, aí ele quis colocar o Kirkwood no meio de uma zona, de repente ele viu que era man e o Kirkwood estava marcado, ele quis forçar a bola no Ted Ginn. Burrice, até a bola no Kirkwood, beleza. Você começar um jogo abrindo 5 recebedores, não sei o que, eu tenho algumas restrições, mas tudo bem, vamos jogar. Forçar aquela bola é uma burrice, mas eu acho que o que mais bateu na cabeça do Breeze é que foi um erro de idade. Não foi um erro assim, tipo, pô, fiz uma leitura ruim, ou sei lá, bateram no meu braço, a bola escorregou da minha mão. Não, ele teve liberdade, ele pegou a bola, ele movimentou o corpo, ele posicionou o tronco pra cima, fez tudo certinho tecnicamente e faltou força, porque ele não tem mais o mesmo braço de antes. Aí logo quando a bola volta pro Saints, eu acho que é o passe pro Ted Ginn em uma rota out pra esquerda, que é uma bola que flutua muito, muito. A bola fica uns 2 segundos pendurada no ar e ele quase é interceptado de novo, e se pegam aquela bola, era uma pick six. Ali você olhava pra cara do Breeze, ele tava desesperado, cara. E eu acho que o desespero dele era assim, era isso, tipo, caralho, será que eu envelheci? Sabe, tipo, será que não vou chegar? Será que eu não tenho mais força? Era um desespero na cara dele. E aí você... Crise de meia-idade durante o jogo, coitado. É, né? Ele falou, caramba, terça-feira eu faço 40 anos, gente, sabe? E aí você olha pro principal líder do time e você vê desespero, o time inteiro desesperou. É o que eu tava pensando também. Tipo assim, você é o líder desse time, o Saints começa com a bola, que é uma, assim, pra botar o seu melhor jogador, o ídolo maior da franquia, com a bola, com todo o torcer pra cima. Pô, o que a gente precisa? Uma campanha boa, né? E aí o time vem junto. A defesa ia vir no gás pro depois, nem que não fosse uma campanha muito boa, mas aí o seu líder vai lá e faz esse absurdo que o Caio falou, né? E aí a defesa volta, também chega meio perdido. Falou, pô, o cara que é o líder do time fez isso, e agora? Vamos ver. Até porque a defesa não tá pronta, né? Ah, a bola é do ataque, beleza, senta aqui, vamos conversar. Ei, o que é isso? Sabe, é um negócio mais ou menos assim, né? Você tá falando da defesa? Só pra falar rapidinho. Nossa, meu microfone agora cagou geral. Só pra falar rapidinho. O texto que vai sair no blog esta semana, o Underhill fala exatamente sobre isso, né? Sobre a melhora da defesa do Saints. Tipo, a gente não mudou jogador nem nada, só mudou o jeito de cercar o Foles, né, o Nick Foles. Que ele até fala que apertou mais a marcação em cover, né, e apesar de não ter nenhum sec, a pressão era gigantesca em cima dele, né, a linha ofensiva do Eagles é maravilhosa, mas conseguiram... Principalmente no terceiro, né? A partir do terceiro quarto, assim, conseguiu pressionar bastante o Foles e isso deixou ele perdidaço, velho. Então, e o Underhill até elogia até o Eli Apple, né? Falando que ele jogava 2 vezes contra o Eagles quando ele jogava no Giants, e isso pode ter ajudado bastante o Saints, principalmente nas coberturas em zona, principalmente jogando em zona, que o Apple meio que já sabia o esquema do Foles nessas jogadas aí. Falando nisso, depois do primeiro quarto, o Saints cedeu só 97 jardas. Nos outros 3 quartos, a defesa do Saints cedeu apenas 97 jardas pro Eagles. É uma marca, assim, sensacional. Parabéns ao Dennis Allen, de novo, porque a gente fala que ele não é tudo isso, talvez não seja mesmo, mas ultimamente ele vem fazendo uns ajustes que... Tá funcionando. O time, normalmente, quando acaba começando mal, dá uma arrumada. A gente fala que a gente demora até pra engrenar a defesa, que a gente até brincou nos podcasts atrás que o Dennis Allen espera o primeiro drive pra ver o que ele vai fazer no jogo. Mas é isso, tá dando certo. Dessa vez nem esperou até o intervalo, os ajustes foram feitos no fim do primeiro quarto, então... O que é mais difícil, então palmas pra ele, palmas pro time inteiro que voltou muito bem e aí deu tudo certo. O que me chamou a atenção nessa defesa, até em cima do que a Jé falou, é que a gente conseguiu botar pressão, apesar de não ter sido uma defesa muito agressiva. Eu não sei vocês, mas eu não lembro de muitas blitz. A gente tinha um four-man rush, né? Quatro caras na pressão ali da linha defensiva e raramente vinha uma blitz aqui, uma blitz ali. Geralmente sempre se recuando mais para marcar a zona. E essa questão da zona, especificamente dito. Apesar do Saints ter conseguido boas jogadas em man, a interceptação do Letchman, por exemplo, a primeira dele foi em zona, em que o Zach Ertz foi na rota dele e conseguiu fazer aquela baita interceptação que quase que o Saints se enfia no cu depois, né? Teve que fazer um fake punch para conseguir continuar com a bola. Mas são alternativas. O Saints era um time que sofria muito marcando em zona. Tanto que quando chega o Eli Apple chega e a gente fala, é bom porque ele tá acostumado a marcar homem, né? E o Ken Crawley, que era... Nossa, nem gosto de lembrar dele. Que era o cara que tava em campo, ele tinha várias dificuldades na marcação em zona. É a adaptação. O Foles, ele tem problemas contra a marcação em zona. E a questão das blitz, o Saints tentou muito mandar blitz no primeiro quarto. Primeiro e segundo quarto. Só que aconteceu, o Eagles sabia de onde vinha. O Eagles estava lendo essas blitz e favorece o Nick Foles essas blitz. Porque aí você faz o quê? Você tem o Zach Ertz, que é um recebedor gigante, um baita tight end, bateu o recorde de recepções. Você tem o Alshon Jeffery, que é um gigante também. O que ele vai fazer? Se ele está em pressão e o Nick Foles estava lidando muito bem com a pressão das blitz, tomando paulada e lançando bola, ele vai jogar essa bola para cima e estava dando certo. Ele joga essa bola mais alto que os defensive backs e provavelmente o Alshon Jeffery, provavelmente o Zach Ertz vão fazer as jogadas. E aí o Santos falou, beleza, a gente vai fingir que vai pra blitz e vamos deixar em zona. E aí o Nick Foles vai ter que descobrir onde tá o buraco. E como a pressão começou a melhorar também, com os quatro, mesmo o Santos não conseguindo sec, criou desconforto, fez... Tem uma bola que ele lança pro Aguilar que ele solta tão rápido que o Aguilar nem vê de onde a bola tá vindo. E foi uma jogada de blitz essa aí, que teve uma blitz de cornerbacks. É do PJ Williams. Eu acho que foi o PJ Williams. Aqui, a jogada que o Aguilar, tipo, a bola vai e o Aguilar continua correndo, ele, a hora que ele vira pra trás, a bola já caiu na frente dele. Uhum. Exatamente. Ele começa a ficar meio desesperado, ainda mais porque o Eagles tá atrás, e ele quer soltar essa bola logo, ele... Então o Saints conseguiu fazer adaptações, tanto na defesa e no ataque, né? A defesa foi muito bem no segundo quarto. Eu acho que assim, a hora que acalmou os nervos e eles entenderam como estava funcionando as coisas, foi outro jogo. Né? E mostrou que a nossa defesa realmente é boa, porque não é fácil, o Eagles não é que a gente foi falando da história do mito do São Nick. Não é, cara, o cara foi genial nos playoffs passados, estava sendo de novo, jogando bem. Né? E o Saints conseguiu fazer o possível para se manter no jogo, né? Pra falar, ataque, agora vocês têm que fazer o seu, a gente tá segurando as pontas aqui, é agora. E fez. E parabéns a secundária, o Dennis Allen, que fez essas adaptações, viu que não tava funcionando e conseguiu mudar. Né? E uma grande partida da secundária no segundo quarto também. Muito, né? Muito. Bom ressaltar. O que os cornerbacks jogaram não é brincadeira. O Saints... que o Apple e o Letmore jogou não é brincadeira. O Saints jogou em níquel o jogo inteiro, pelo snap count. Dos jogadores que atuaram em todos os snaps, a gente tem o Cam Jordan, pra variar, né? O Marcus Williams, que sempre joga em todos. Von Bell, o Demarius Davis e o PJ Williams, que é o nosso cornerback níquel. Aí depois tem o Letmore e o Apple, que jogaram em 50 snaps. Ficaram apenas um snap fora da defesa. Mas o PJ Williams jogou em todos os snaps. Ou seja, o Saints jogou a partida inteira em níquel, que a gente falava, né? Que a gente não podia deixar o Zach Ertz sendo marcado por linebacker. Tinha que colocar ou o PJ Williams, que é mais alto. Era um matchup horroroso o Zach Ertz em cima do Von Bell. Tanto que as principais decepções do Zach Ertz foi em cima do Von Bell. O Von Bell, pra quem não sabe, ele é 3 centímetros mais alto do que aqueles cones que a CET ou quem administra o trânsito na sua cidade coloca pra sinalizar. Ele é anão. E o Zach Ertz é do tamanho de um poste. Então era um matchup extremamente desfavorável. E sobre a defesa, eu queria que vocês falassem sobre Sheldon Rankins. Meu coração está partido, ele está triste, está um pouquinho mais negro e peludo a partir de hoje, porque foi confirmada a lesão no tendão de Aquiles, ele vai ser obrigado a passar por cirurgia, e o Sheldon Rankins está fora da temporada. Uma baixa significativa, não é, galera? É, o pessoal de lá, os gringos já estavam até falando assim: por favor, me mandem o endereço do Sheldon Rankins, eu vou dar o meu tendão de Aquiles para ele. Pra vocês verem o quão importante o cara é pra essa defesa, né? Ele tava jogando absurdo essa temporada. Muito, muito triste que um cara de 24 anos sofra esse tipo de lesão. Ainda mais nesse jogo, faltando só mais dois jogos, assim. É triste, velho, triste. É, eu tinha comentado... Né, exatamente isso que eu ia falar. Eu tinha comentado com vocês lá no grupo, porque... Eu, pela NBA, eu consigo saber desse tipo de lesão, quando o DeMarcus Cousins teve. E são mais ou menos 10 meses de recuperação, e pra cara grande, como é o Sheldon Rankins, como é o DeMarcus Cousins, é muito difícil você voltar em alto nível. Na NBA, por exemplo, só teve o caso de um jogador de todos os pivôs, no caso que tiveram lesão de tendão de Aquiles, que voltou a jogar em alto nível na... depois do mais antenado de Aquiles, porque os jogadores mais pesados, eles normalmente se apoiam muito no tornozelo, nessa região do corpo, devido ao seu peso e tal. Defensive tackle é, todo mundo sabe, é talvez a posição mais pesada da defesa, provavelmente. Então é algo preocupante, porque ele vai ficar fora dessa postseason e provavelmente na outra temporada, se ele voltar, vai ser mais pro fim da temporada, porque é uma recuperação de mais ou menos 10 meses, então já é uma coisa pro Saints ir pensando. Isso é difícil, né? Porque a gente perdeu duas temporadas atrás, acho, o Nick Fairley, uma coisa tipo assim, é óbvio que era outro tipo de lesão, mas é exatamente, é demorado, a posição de defensive tackle a gente vai ajustando, vai ajeitando, e essas lesões vão complicando a gente. Vale constar que o Star Wars jogou muito bem o jogo também, né? Segurou as pontas. Tomara que continue assim. Sim, eu ia perguntar pra vocês do Star Wars, pô, se ele segurou bem, como ele jogou nesse contra o Eagles, que teve. Tá rolando no Twitter, tá rolando na internet um vídeo dele destruindo a linha. A linha do Eagles, tipo, ele empurra um cara e já corre, já tá em cima do outro e vai lá e consegue abrir caminho. É muito massa. É uma jogada em cima do Jason Kelce, né? Que é um baita center. Um baita center, um dos melhores da liga. E o Stallard simplesmente joga ele pro lado, como se não fosse nada, e vai pra cima do running back. Talvez a questão do Stallard, ele é um reserva que vem surpreendendo muito. A gente... Eu lembro dele na pré-temporada e a gente falando: oh, esse menino parece ser um bom jogador, vamos ver até onde ele vai. E ele teve uma participação durante a temporada. A questão, eu acho que ele traz mais contra a corrida do que o pass rusher que o Sheldon Rankins estava sendo. Mas se ele for bom contra a corrida, eu tô satisfeito com ele, porque eu acho que o Onyemata pode ser esse pass rusher dentro pelo miolo da linha. Sim. É que o Davis, ele é muito mais parecido com o Stallworth, né? O estilo de jogo. Ele é aquele nose tackle que vai parar a corrida, o cara grandão, mais lento, mas que ocupa espaço, né? Enquanto o Sheldon Rankins, apesar de ser muito bom contra a corrida, tinha evoluído muito como pass rusher. Tanto que eu li umas matérias falar, tipo, ele era muito bom contra a corrida no college, E quando ele vem pra NFL, ele continua bom contra a corrida, mas ele não virou aquele pass rusher. E essa temporada ele tava sendo o pass rusher que todo mundo esperava quando ele saiu do college. Então vamos esperar que o Davidson e o Stallard segurem as pontas, né, no próximo jogo, que vai ser um jogo que o Saints vai precisar. E o Onyemata continue a grande temporada que ele tá fazendo, né? Talvez pelo Ranks ter sido essa escolha de primeira rodada, ele tenha recebido muito mais atenção do que o Onyemata. Eu acredito que o Onyemata tenha que receber mais ou menos o mesmo tanto de atenção que o Rankins recebeu. Pra gente seguir pra parte final dessa análise do jogo, a Erika tá meio quietinha, então eu quero começar com ela esse assunto, porque tivemos um jogador específico do ataque que merece uma salva de palmas e um capítulo especial desse Vidade Podcast, que se chama Michael Thomas. Arrebentou com a defesa do Eagles. Você, como diz o Twitter dele, você não consegue marcar o Mike. Ninguém consegue marcar o Mike. uma atuação espetacular do Michael Thomas. Queria que a Erika começasse falando sobre isso. Ah, o Michael Thomas é bola certa ali, né? Tipo, é só mandar pra ele que ele consegue dar um jeito de se livrar e fazer a recepção. É a bola de segurança, assim, né? Saiu uma matéria muito interessante sobre ele, não sei se vocês leram essa semana, sobre a história dele, que ele era bem... Ele não era um bom jogador, assim, tipo, ele cresceu muito na força de vontade mesmo. Então é bem... Dá pra admirar bastante, assim, porque além de bom jogador, ele rala pra isso, né? Tipo, ele tenta bastante, assim, então... Mas ele é um dos melhores jogadores da liga, né? Tipo, eu vejo os caras, às vezes, falando, os jogadores falando de vários outros, eu fico, gente, pelo amor de Deus, citem o Michael Thomas, sabe? Ele é muito bom, não tem... O problema é que é só ele, né? Tipo, de recebedor nosso, então... Eu acho que ele é o melhor recebedor da história do Saints, e por uma margem bem grande. Até porque a gente não teve muito recebedor assim também na história. Por isso mesmo. É, sim, exatamente. Não desvalorizando o Joe Horn, não desvalorizando o Marcus Colston, mas a gente tem que lembrar que o nosso melhor recebedor da história foi uma escolha de sétimo round. Foi uma cagada, né? Vamos combinar. É um Kirkwood que deu certo. Exatamente. E o Michael Thomas, é legal ver o Michael Thomas se dando bem nesta fase, porque assim, a gente tá vendo um Drew Brees que não é o mesmo Drew Brees de anos atrás, né? O Marcus Colston, que talvez seja o segundo melhor ou terceiro melhor recebedor, ele tinha um Drew Brees que tava no seu auge, né? Na sua, né, com o braço mais forte, com tudo... assim, eu acho que a fase do Brees anterior era melhor, assim, principalmente em termos de força no braço. Conseguia. E o Michael Thomas, ele faz muitas jogadas com a bola na mão, né? Não era a especialidade. Ele ganha muita jarda, né, depois. Isso, isso mesmo, depois da recepção, né? E isso é algo que o Santos precisou nesses últimos anos, até pela idade do Brees. E ele virou esse jogador, né? Aquele cara que o Brees confia sempre. O primeiro cara que ele vai olhar é ele, mesmo se ele tiver marcado. Sim. E se precisar lançar nele marcado, ele vai marcar e aí a gente vê o que acontece. Eu acho... Não, rapidinho. Eu acho que o Thomas contra o Eagles mostrou por que ele foi escolhido pro primeiro time lá do All-Pro da revista agora, que eu não lembro o nome. E acho que encerrou, né, a discussão de por que ele tá no primeiro time e não o Julio Jones ou outro wide receiver. Fica aí a dica. Eu acho que ele teve mais jardas do que o Eagles na partida inteira, um negócio assim, não foi? É, depois do primeiro quarto, teve um momento em que o ataque do Eagles tinha 90 jardas e o Michael Thomas tinha 100. Então ele terminou na frente após o primeiro quarto, já que eles terminaram com 97. Sim. É, ele terminou com 171 jardas, 12 recepções. É muita coisa. E uma peça, sim, fundamental naquele terceiro, naquele drive de 11 minutos, que é o maior drive da história do Saints. Sim. E, se não me engano, é o segundo maior drive da história dos playoffs, um negócio assim. 11 minutos é muito tempo, gente. É muito tempo. Eu acho que é o maior, pelo que eu tinha visto. Não, acho que teve um em 2002, 2000, um negócio assim. Eu vi durante o jogo, então não gravei muito bem essa informação. Desde 2000, quando Giants contra o Vikings. Desculpa, informação. Ah, foi aquele drive que teve um... Foi tipo aquele drive de... Ah, todo mundo começava a comemorar, mas ficava triste, tá ligado? Tipo, desenho animado, sabe? Touchdown, falta. Primeira descida, falta. Tipo, Saints. Pode falar aí. Foi tudo combinado pra defesa descansar. Foi, a defesa ficou um quarto inteiro sentada. Eu acho que isso fez muita diferença pro Saints no final. Eu tava lendo e falaram o pessoal da linha ofensiva falou que cansou demais aquele drive. Então eu acho que foi só muito bom o drive porque pontuou no final, né? Se não pontuasse, ia ser um desastre, assim. Esse drive foi importante, como a Erika falou. Também ferrou a linha ofensiva, mas nossa defesa funcionou aí, descansou. Ah, e a defesa foi primordial no quarto-quarto, né? Segurou muito bem. Eu acho que esse quarto inteiro descansando fez diferença. Mas É, eu tô vendo muita gente falando aí pela internet e na televisão, em certos canais aí, não só no Brasil, como na gringa, falando que, como se fosse assim, não foi o Eagles perdeu, não foi o Saints que ganhou, e culpando só o wide receiver desde lá, o 17, Alshon Jeffery. Isso, Jeffery. Cara, não, o cara não tem culpa de nada. O Saints estava num momento absurdo, né? No terceiro e no quarto, assim. Tem que dar... Tipo, você não precisa desmerecer o adversário pra você... sei lá, justificar a derrota do seu time. Foi jogo jogado, como o Marcelão falou. Abraço, Marcelão. Falou lá no nosso grupo lá. Foi jogo jogado. E foi um jogo limpo. O Igor também tinha comentado isso. Não teve... Pelo menos do lado do Saints foi um jogo limpo. Mas teve uma hora que o pessoal do Eagles já tava com a cabeça quente e... Pera aí, que a minha cachorra não tá deixando. O pessoal do Eagles tava com a cabeça quente e... Já tava começando a esquentar, assim, sabe? Pro lado do Saints, não sei. E o pessoal reclamou... Tinha gente reclamando até do gramado do Superdome, que machucou um monte de... Sério, sério? Isso hoje de manhã. Que tinha gente... que machucou muito o jogador do Eagles, que os calcanhares... É, só o Eagles jogou. O gramado tava ruim só pro time, só. É, tipo... Ah, não é possível. Semana inteira eles teve alguns que não treinaram direito, o Bench não treinou direito também. É culpa do Sim, gramado. Sim, cara, não é... Tipo, não precisa desmerecer os Saints. Eu sei que o Eagles, o pessoal, o torcedor do Eagles, tava num hype absurdo por causa da vitória contra o... Contra quem que eles ganharam? Chicago Bears, né? Mas, assim, foi como... Eu só tô vendo na internet, é só o torcedor do Saints que fala assim, meu Deus, ganhamos, graças a Deus, sabe? Deu aquele alívio. Mas tu vê do outro lado da bola, assim, o pessoal só... Ah, foi o Eagles que perdeu, o Saints teve sorte, sabe? Como se fosse papinho. Aliás... É, se fosse aquele drop, não, assim, não é, cara? Não fosse, se não fosse, aliás... tivesse entrado em campo, se não sei. É. Se a Lua tivesse em Marte, o... sei lá. E o Twitter, as redes sociais, tá um chororô do cacete também da torcida do Eagles, né? Ah, porque botaram a música no vestiário que era do Eagles. Ah, que o Sean Payton pediu um timeout em primeira descida quando o jogo já tava ganho. Ah, que bando de frescura, cara. Oh, os caras botaram a música no vestiário, deixa os caras, sabe? Ganharam o jogo, vocês querem que ganhe... O jogo e fique lá, oh, ganhamos, ah, parabéns, dá um abraço aqui, legal, vamos pagar, o que você vai almoçar amanhã? Pô, ah, meu filho tá ali, ó, vou buscar meu filho, deixa os caras comemorar, estão dentro do vestiário, ninguém brigou com ninguém. Como eu já falou, o Saints em nenhum momento foi desleal durante a partida, aliás, o Eagles sim, teve um cara que deu um teco no Camara e depois ficou sambando em cima dele e ganhou uma faltinha pessoal de 15 jardas pra deixar de ser tonto. E um outro... Teve um que mandou atrás daquela boca, né? É, então... E um outro defensivo tackle que na última jogada de ajoelhada do Saints deu dois tapas na cabeça do Bushrod que o árbitro teve que ir pro meio tirar ele lá. Isso é jogar sujo. Você botar uma musiquinha lá que significa, ah, é importante essa música pra gente, porque a gente ganhou o Super Bowl ouvindo ela, mano. Ah, dormir, vai chorar na cama. É um pouquinho mais quente, gente. Vocês acham que, por exemplo, o Saints perde semana que vem pro Rams? Deus nos livre, meu Deus, nos livre disso. Que a primeira coisa que vai rolar no vestiário do Rams não vai ser a desgraça do shop, daquele shop style lá, shop style, não sei falar, desculpa, que o Ted Bridgewater dança toda vez. Já foi assim quando o Saints perdeu lá na última semana pro Panthers, não sei quem já fez isso, e mano, a gente ficou bravo, mas ninguém ficou chorando no Twitter, velho, sabe? Eu entendo a importância da música pros caras, mas meu... É um jogo, vai ter mais temporadas da NFL, o Saints pode se ferrar semana que vem, na próxima temporada, sabe? O pessoal tá levando o negócio assim num nível absurdo, velho. Vamos ser vamos espalhar amor, minha gente, pelo amor de Deus. Não. Essa música foi patenteada pelo Philadelphia Eagles. Só torcedor do Eagles pode ouvir e tocar em voz alta. Se alguém de algum outro time tocar essa música, é imediatamente preso por estar... ferindo direitos autorais. Provocando. Exatamente. Torcedores do Eagles. Sabe, cara, eu entendo a frustração da derrota. Nós passamos por isso na temporada 2018. Doeu. Se tem alguém que manja de frustração, é a gente. Sim, doeu demais contra o Vikings. A gente chorou, mas faz a gente não desmereceu o Vikings, entendeu? A gente ficou puto com o Marcus Williams, ficou puto, sei lá, com o vento que tava errado, mas a gente não desmereceu o Vikings. Na outra semana a gente tava zoando o Vikings porque eles perderam, é a vida que segue, entendeu? É assim, vai ter umas alfinetadinhas de vez em quando, mas é do jogo, velho. Com respeito é do jogo, tem que ter respeito com o adversário, só isso. E sei lá, fica aí o recado aí, não sei se vai ter algum torcedor do Eagles ouvindo a gente, mas é isso aí. Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. Pra gente já partir nesta fase final do Idade Podcast, falar um pouco sobre o Los Angeles Rams. Eu, pra ser bem sincero, já tô nervoso, já tô ansioso, quero logo que chegue o jogo. E é engraçado porque foi tão difícil vencer o Philadelphia Eagles e em alguns momentos do jogo parecia tão improvável que isso acontecesse, que hoje, quando eu tava escrevendo pós-jogo, que caiu a ficha, eu falei, cara, é o NFC Championship Game. Tipo, não é um divisional, né? Não é um outro jogo de playoffs. É a final da conferência, cara. Se vencer, é Super Bowl, sabe? Caiu a ficha. Que é a primeira vez que a gente vai jogar uma final de conferência desde 2009. Então, não é fácil ter chegado onde o Saints chegou. E é o Los Angeles Rams, que já foi patinho nosso na temporada regular, igual o Eagles já tinha sido. Ivanzito, você tem aquele especial do Los Angeles Rams? Tenho sim. Um especial com muito nervosismo. Um especial sobre os carneiros, vamos lá. Eles foram 13-3 na temporada regular, a gente sabe disso, mesma campanha que a gente. Folgaram na primeira semana, enfrentaram o Dallas Cowboys no sábado, ganharam por 30-22. No geral, o que destruiu nesse jogo foi o jogo terrestre. A nossa defesa é ótima contra o jogo terrestre, mas vai enfrentar Todd Gurley, que está voltando de lesão, mas mesmo voltando de lesão, o Todd Gurley teve 115 jardas e um touchdown. Além dele, tem o CJ Anderson agora, que jogou para enquanto o Todd Gurley estava machucado. E aí agora ele continua no time e correu para 123 jardas e 2 touchdowns. Jared Goff foi razoável, porque não precisa pontuar. Não precisou fazer nada nesse jogo. Mas é isso, é um ataque muito forte. Foi o segundo melhor da liga em pontos por jogo, em jardas por partida. Então, é de se esperar um jogo de pontuação alta, provavelmente, mesmo com a defesa do Saints boa. Mas a gente viu na temporada regular, foi 45-35, né? Então, é óbvio que é um jogo totalmente diferente. Mas não dá pra subestimar esse ataque, que ele funciona muito bem. Ainda tem o Cooks, o Woods. Além de ter uma OL muito boa, é a sexta melhor da liga, cede menos de 2 sacks por partida. Já pro lado da defesa, essa defesa é recheada de nomes bons, assim, se você olhar nome por nome, deveria ser a melhor defesa da liga, porém, não sei o que acontece. Eles têm na linha defensiva o Sul, o Aaron Donald, que provavelmente tá tendo uma das melhores temporadas da história de um jogador de defesa. Pra mim, se fosse ver no liso mesmo, no geral, ele poderia ser considerado um cara pra ser MVP, assim, e se ele fosse não ia achar nenhum absurdo, que é muito difícil. Tem o Dante Fowler, o Brockers nessa linha defensiva, porém ela foi apenas a 17ª na temporada sacando o QB, média de 2,5 sacks por partida, e só teve um sack no jogo contra o Dallas Cowboys no divisional. Contra o jogo terrestre foi muito bem contra o Cowboys, você deu apenas 50 jardas para Zeke Elliott e companhia, foi muito bem contra o jogo terrestre. Muito difícil você segurar um ataque do Dallas Cowboys que é baseado no jogo terrestre, Dak Prescott e Ezekiel Elliott, apenas 50 jardas terrestres, né? Isso é demais. Mas os seus linebackers não são tão sensacionais, tem o Sam Ebukam, o Corey Littleton, o Mike Barron, mas nada de tão espetacular. Já a secundária tem o Akib Talib Kansas, né? Que todo mundo conhece. Marcus Peters, que não tá bem há muito tempo. Mas o Aqib Talib, ele, quando o Aqib Talib joga, dá uma equilibrada pro Marcus Peters, porque aí o melhor wide receiver é marcado pelo Aqib Talib, e o Marcus Peters tem uma folga um pouquinho maior. O LaMarcus Joyner joga muito também, mas no geral é uma defesa boa, tem ótimos nomes, mas não é muito boa. Foi apenas a 20ª da liga, com média de 24 pontos cedidos por partida. Porém, como o Saints teve ótimo tempo de posse de bola no último jogo, o Rams também teve. O Rams teve 36 minutos contra 23 do Dallas Cowboys. Então, assim, eu acho que vai ser um jogo que quem conseguir ficar mais tempo com a bola, cansar o adversário e conseguir pontuar, vai ter uma grande vantagem. Vai ser outro jogo no detalhe. Aí, o problema da defesa do Rams, eu esperava muito mais dessa defesa do Rams. É, que nem o Ivan falou, o time teve 2,5 sacks, são 16 jogos... E metade, mais da metade, provavelmente foram do Aaron Donald, que teve 20. Então, assim, é uma defesa que gira em torno da capacidade do Aaron Donald causar problemas. Né? A gente tem um grupo de linebackers que você teve alguns jogadores fazendo algo, né? Pick Six, né? O Ebuken, outros jogadores aparecendo, mas não é nada espetacular esse grupo. Oi, Igor. Oi. Não, o Donald, ele vai jogar do lado do Pitt? Provavelmente sim, né? O esquema... Zach Lyon? O esquema pra parar o Donald... É, tá armado, brincadeira. É... Além, é uma arma. Agora me acha uma forma legal de você parar o Donald. É muito o que o Chicago Bears fez no jogo. É você tentar dobrar em cima dele o tempo todo. Você ter o center marcando ele o tempo todo. Junto com o guard. Porque se você deixar o guard... sozinho, e você vê a questão do Pitt. O Pitt não fez uma grande temporada, tá machucado e fez uma partida ridícula pra completar contra o Fletcher Cox. E o Donald, o Fletcher Cox já é muito bom, é verdade. O Donald tá em outro patamar. É, então o time vai ter que achar meios de produzir. É, eu gosto de trap plays, onde, sabe aquela jogada que parece que o cara vai conseguir um tackle for loss, mas ele tá sendo enganado pra ele correr mais do que ele deveria? Que ele corre pro backfield e a bola já tá do outro lado. É um jeito de tentar tirar o Donald desse jogo, é fazer a jogada fluir pros lados, não encarar essa linha de frente. Eu não espero que o Saints corra pro meio da linha o tempo todo. É, tentar desviar a atenção do Donald... É essencial para fazer esse time funcionar. O Rams teve uma boa partida contra o Cowboys, mas é só lembrar que esse jogo foi decidido no final, né, com uma corrida do Jared Goff. Foi 30-22, foi uma posse de bola contra um ataque que tem muitas dificuldades, que tem um bom recebedor, né? Então, assim, eu acredito que o Saints possa jogar melhor, mas não pode entrar como entrou nesse último jogo. A gente tem, de novo, a vantagem de jogar em casa. E eu acho muito difícil que o Saints entre com essa cabeça do jeito que entrou no último jogo. Perdido, com medo, sei lá, o que aconteceu. Então passa muito por isso. E o ataque, cara, segurar o ataque do Rams... Assim, você não, dificilmente você vai segurar o ataque do Rams. Você vai tentar não tomar menos pontos do que você fizer. É só isso que você precisa fazer. Porque o que o McVay fez no último jogo contra o Cowboys é brincadeira. A gente viu a defesa do Cowboys destruindo a gente e muitos outros ataques durante esse ano. E o McVay correu como se fosse a pior defesa do mundo. Ele tirou o Van Der Esch do jogo, ele tirou o Jalen Smith do jogo. As movimentações pré-snap confundiram demais a cabeça dos linebackers. E o time conseguiu quase 300 jardas. E aí, de novo, a gente tem que lembrar do que o Cowboys fez com o nosso time. É tentar manter esse jogo o mais próximo possível e torcer pra torcida fazer o Goff sentir a pressão. E que eu acho que ele vai sentir. O Ivan falou que ele foi bem razoável. O Goff é razoável. Eu não acho que o Goff seja um grande quarterback. Eu não acho que ele vai se Igor, na linha de Dalton. O Igor acabou de dar a vitória para o Rams domingo. Parabéns, Igor. Muito obrigado. 600 jardas lançadas. 60 jardas lançadas. 7 touchdowns. 30 no Apple, não. 30 no Lattimore. Parabéns, Igor. Obrigado. Esse negócio de zica não existe. Isso não existe. Se... É igual ponto. Não existe. Perdi até meu raciocínio. Desestabilizei o coleguinha. Eu já me pego sozinho falando e vocês me ajudam ainda. Mas assim, pra mim é muito verdade. Muito do que o Goff faz. E eu não tô falando que o Goff é horrível, tá? Eu acho ele um regular pra bom. Muito do que o Goff faz é o McVay que facilita o sistema. É o McVay que dá muitas jogadas pro Goff. E isso não sou eu que tô falando. É você pegar ou assistir o Goff jogando. E você vê como em algumas partidas esse ataque podia ter sido muito melhor. E não foi porque o Goff errou passes pra jogadores livres. Mandou underthrow, fez a leitura errada. Ele é um jovem, ele pode melhorar, mas eu não acho que ele seja um grande QB. O grande ponto desse ataque tá no banco. É o McVay. O McVay é sensacional. Poucas vezes você vê o McVay... Assim, eu acho que eu vi... Naquele jogo contra o Eagles ele sofreu muito. Muita pressão no Goff. Aquele jogo... A linha, acho que foi a pior partida da linha ofensiva... Esse jogo e o jogo contra o Bears foi os dois jogos que o Goff não teve paz e cometeu erros mentais, demorou pra soltar a bola, sofreu fumbles bizarros. Tem uma interceptação que a bola tá. Ele joga a bola pra baixo e a bola cai com o jogador do Eagles. Então o Goff a gente já sabe. É tentar pressionar ele o máximo possível. E contra o Bears, né, também. Exatamente, contra o Bears e contra o Eagles. Foi quando ele sofreu mais, porque ele tinha muita pressão. Né? E ele é um cara que não vejo lidando tão bem com pressão. Eu não vejo ele tirando coelhos da cartola, sabe? Tipo, o que o Mahomes faz, o que o Breeze consegue coordenar o pocket e fazer funcionar. O que o Tom Brady consegue fazer com o pocket na cara dele. Eu não acho que o Goff esteja no mesmo patamar que os outros três quarterbacks. Mesmo o Breeze não estando jogando no mesmo nível. Né? O Breeze ontem, quando ele jogou bem, foi quando ele conseguiu controlar o pocket, fez os passes de 15, 20 jardas dele. E ele fez o ataque andar. Quando a cabeça dele estava no lugar, as coisas andaram pro centro. Então eu não acho que o Goff esteja nesse mesmo nível. E ele vai jogar num ambiente muito hostil. Se o Dome estava alto semana passada, imagina depois de virar um jogo quase perdido, né, com tudo o que podia acontecer com a torcida vai se inflar, porque foi parte importantíssima, né? E a torcida sabe disso, que foi parte predominante, assim, pra essa virada. Vai ser um inferno na cabeça do Goff. E aí é que eu quero ver como o Goff vai lidar. Se ele fizer uma boa partida, parabéns, né? Você mostrou que você pode ser um grande quarterback. Só que, sinceramente, eu não vejo o Goff fazendo isso. E no ataque tem que soltar a bola rápido. Passinho curto, abrir o campo. Tentar correr pros lados. Eu quero ver o Saints testando as laterais do. Porque os edges do Rams não são fortes, né? O Dante Fowler Jr. tá começando a parecer um bust. Ele já é um cara que todo mundo fica assim com medo de falar, mas eu acho que ele. A gente já sabe, né? Que ele não vai ser o que todo mundo esperava. Ele teve um problema no joelho, logo no primeiro treino da carreira. Mas eu acho que ele não vai ser nada. E assim, não forçar essa corrida em cima do Aaron Donald. O Sul também não faz uma boa temporada. Né? Eu não vi uma boa temporada do Endamo com o Sul. Nem contra a corrida. Porque esse time sofre bastante contra a corrida. E nem pressionando o quarterback. Então eu quero ver o Saints sentando mais lateralmente. Sabe aqueles toss que o Saints cansa de fazer? Principalmente pro Camara. Eu quero ver o Saints fazendo isso. E falando em defesa, o Marcus Peters já tá falando bobagem no Twitter, né, já? Tava lá, o garotinho, Marcus Peters. Ele tweetou que esta semana era a semana de... Como que eles estavam famintos? Era a semana de Gumbo, não sei falar, desculpa aí. Que é um prato típico de Nova Orleans. Porém, entretanto, sobretudo, ele é aquele leãozinho de Twitter que fala, mas viu que deu mal, pegou mal e apagou. mas a internet vive de, prints e temos o print. A gente deu retweet lá no nosso Twitter, @centesbrasil09. Só ir lá ver. Meu sonho é que ele tente marcar o Thomas. Sonho de princesa ele marcando o Michael Thomas. Sinceramente, se o Michael Thomas fizer outro touchdown em cima dele, o Michael Thomas devia atender o telefone de novo. Sinceramente, não ligo as 15 jardas. Atende o telefone de novo na cara do Marcus Peters, pelo amor de Deus. Vamos lá, pra gente terminar, palpites. Agora é a hora que eu gosto de queimar todo mundo. Jé. Meu palpite pra essa semana é rezar 3 Ave Marias, 4 Pai Nossos, se confessar diariamente pro seu líder espiritual de qualquer da sua escolha. Meu microfone tá zoadaço, peraí. Vai falando aí até meu... Peraí. Não vai ficar zoadaço. E é isso aí, rezar pra qualquer santo que você acredita aí, na religião que você tiver, esse é meu palpite pra essa semana. Vai fundo que dá certo. Ivan? Depois dessa eu acho que eu ficaria com a dica da Jéssica, com o palpite da Jéssica, mas é o que eu sempre falo. Vai ser alguma coisa tipo em torno de um 31-24, alguma coisa assim. Eu acho difícil os dois times passarem dos 30 pontos. Talvez acho até difícil um time passar dos 30 pontos, por mais que possa ter pontuação alta o jogo, mas é que as defesas acabam se sobressaindo nos playoffs. A gente sabe que quem tem a melhor defesa geralmente vence. Então, acho que vai ser alguma coisa assim. Vai ter bastante pontos, só que não vai ser um caminhão de pontos como foi o jogo da temporada regular. E aí, Erika? Olha, eu só não faço promessa porque eu gastei minha cota de promessa já em esporte. Mas eu acho que vai ser tipo o palpite da Gê mesmo. Vai ser difícil, quem puder rezar, reza. Qualquer ajudinha assim vai ser bom. Mas eu acho que o Goff vai sentir. Eu acho que ele não é um bom quarterback, ele é um quarterback mediano pra bom mesmo. E ele vai sentir a torcida, que a torcida foi um absurdo de um outro jogo. E como vocês falaram, vai tá mais barulhenta ainda agora no próximo. Então eu acho que dá pro Saints, mas eu não vou arriscar placar não, mas eu acho que dá pro Saints. E aí, Gal? Ah, eu acho que algo vai ser mais de 50 pontos, não pra cada lado, é claro. Vai ser algo em torno de 28-24, eu acho que pode ser um placar assim, vai ser um jogo apertadíssimo. Esperamos que o Saints faça... Eu não ligo de ser um jogo chato, pelo amor de Deus, pode fazer 30 pontos no primeiro quarto, depois colocar o Ted Bridgewater vai ficar dançando dentro de campo. Eu não quero jogo disputado. Eu quero jogar o Super Bowl. Todos nós queremos e a gente vai precisar de muita força mental para isso. Eu só espero que o Breeze não tente colocar o jogo para fora logo no primeiro passe. Porque contra o Eagles a gente consegue recuperar. O Rams não dá essa brecha. O Rams, se você deixar ele abrir 14 pontos, é muito difícil você recuperar essa vantagem. Enfim. Lembra que a gente discutia lá na temporada regular? Ah, será que é importante mesmo ser seed 1? Será que muda alguma coisa ser seed 1 ou ser seed 2? Hoje eu tô dando graças a Deus que esse jogo é no Dome. Na moral, se esse jogo fosse em Los Angeles, eu ia estar pessimista ao extremo. Ainda mais depois do que a gente viu do Saints contra o Eagles. Não tá passando nem Wi-Fi. Se o jogo fosse lá em Los Angeles, não passava nem sinal de sonar, não passava nada. Mas será que tanto assim? Porque no contra o Cowboys a torcida tava bem dividida, né? Mas mas é que o Texas é mais perto do que Los Angeles, né? Não, e nem só por isso. O Superdome ele teve uma importância muito grande em levar os Saints claro. De volta, né? Acho que a questão nem sim, é jogar sim. lá. Né? Pode ser no Los Angeles Stadium, é. Como pode ser em Londres, né? Não me importa onde sim, seria sim, esse jogo. Claro. A questão é não ser no Dome, né? Não ter 70 mil pessoas gritando no ouvido do Goff. Isso ia me deixar bem preocupado. A diferença da torcida é muito tinha, grande. Tinha tipo 73 mil pessoas ontem no Superdome, no Divisional. E o bagulho lá que eles medem, que medem a altura, chegou a 128 decibéis uma hora. E o aparelho até parou uma hora lá de funcionar, porque o barulho estava assustador. E o pessoal tá falando muito que o Rams usa muito chamada pelo microfone, né? Usa muito as... Eu não sei como fala. Que o McVay chama bastante chamada, fala bastante no microfone com o Goff, que isso pode atrapalhar, né? Mas vamos ver. Atrapalhou muito o Eagles. Teve, eu acho que, 2 false starts, 3. Teve delay of games. Teve vários delay of games também. Ajudou bastante. A torcida tava sensacional contra o Eagles. Enfim, gente, esse era o Idete Podcast. Desejo muita e muita e muita sorte para todos vocês. E vamos começar a despedir da galera. Jé, boa sorte. Eu já tô com medo. Caraca, velho, nem fala. Imagina eu no Twitter. Eu tava. Minha mãe tem. Eu não sei pra vocês, né? Minha mãe tem um negocinho de monitorar a pressão. Eu tava com ele no braço durante o jogo. Teve hora que. Isso porque eu tava sentado assistindo o jogo. Teve hora que o bagulho chegou a 125 batimentos cardíacos aí por minuto. Eu quase tive um infarto. Mas é isso, galera. Abraços. Abraços pra todo mundo lá do nosso grupo do Telegram. Hoje não deu tempo de pegar nomes para mandar abraços, então eu tô mandando abraços pra geral aí. Muito obrigada por acompanhar o jogo lá pelo nosso grupo. Foi divertidíssimo. Foi tenso, foi divertido. Foi uma montanha russa de sentimentos. Se você quiser ouvir nosso podcast, quiser entrar no nosso grupo do Telegram, é só pedir pra gente nas nossas redes sociais aí, que a gente sempre manda o link. Segue a gente no Twitter, @SaintsBrasil09. Nessa fase que o Saints, nesse hype do Saints, a gente tá ganhando bastante seguidor. Muito obrigada a todo mundo que tá seguindo a gente. Continue nos seguindo. E procura a gente lá no Facebook, Saints Brasil, primeira página lá que você achar. E o blog também, né? Saintsbrasil.blogspot.com. Matérias quase diárias para vocês. Abraço para todo mundo, beijinho. Ah, e vamos ter. Desculpa aí. Vamos ter surpresas nas próximas semanas, então acompanhe a gente nas redes sociais. Né, Marcelo? Valeu. Falou, Igor. Falou, galera. Muito cuidado com os vossos corações, né? Sempre o telefone do SAMU por perto. Faça igual a Gé, monitore a sua pressão cardíaca. Porque a gente conhece o nosso time e o negócio vai ser feio. Falou, Ivanzito. Falou, Caio. Falou, galera. É. Vai ser no sofrimento, como sempre é, mas a gente já sobreviveu a muita coisa. Vamos sobreviver a mais essa. E vamos chegar no Super Bowl se tudo der certo. Falou, galera. Valeu, Erika. Obrigadão por aceitar de novo o convite. E repito o que eu disse da última vez. A gente enche o saco, tá? Então não liga se daqui a pouco a gente chamar você de novo. É, eu que agradeço o convite. Eu adoro participar com você. Segunda vez já. Domingo vai ser difícil. Mas se não é difícil, não é Saints. Não adianta, né? Eu vou começar a beber desde cedo pra estar bem relaxado durante o jogo. Adianta nada? Eu quis fazer isso. Aconselho. Foi tanta adrenalina no sangue que com 3 minutos de jogo eu já tava louco. Ah, eu segui durante o jogo, acho que eu fechei um fardinho de 8 durante o jogo. Mas é isso, é um conselho também, cuidar da saúde, ver essas pressões, etc. Se você tem cardíaco, muito cuidado, porque não vai ser fácil. Mas muito obrigado pelo convite de novo, estamos aí, qualquer coisa. A gente agradece de novo a Erika do NFL de Bolso participando conosco desse Idade Podcast, esse Idade Podcast que analisa a final da NFC, cara, chegou e agora é pra valer. Valeu demais, uma sorte imensa, boa sorte para todos nós. Já separa ali a camisa da sorte, a cueca da sorte, já faz o que tem que fazer. Se quiser bater tambor, bate, não importa, cara, faz o que tiver que fazer. Mas já se prepara que vai ser difícil. Primeiro jogo que vai definir o primeiro time classificado no Super Bowl. Domingão, 6:05, 6:05 da tarde, estaremos escolhendo e vendo quem será o representante da NFC no Super Bowl. Galera, boa sorte. Até mais. Who that?